As Vaporosas, de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As Vaporosas, de Lima Barreto. Ultimamente, com a criação de seções elegantes nos jornais, aparecem todos os meses novos qualificativos para nossas elegantes. Já tivemos as encantadoras, já tivemos as melindrosas, agora temos as vaporosas. Não acho mal nenhum nisso, porquanto a língua se enriquece e todos nós nos divertimos com esse enriquecimento transitório. O que acho, porém, é que às vezes os termos são impróprios. Encantadora, vá lá. Mas melindrosa, para qualificar uma moça que não teme os perigos do cinema e os leões das esquinas? Julgo que essas moças não são nada melindrosas. Elas são corajosas e ousadas. Por exemplo, eu que sou homem e muito pouco melindroso, não teria a coragem que elas têm. Contudo... Agora inventaram as vaporosas. São as mesmas melindrosas que se rejuvenesceram com um nome novo. É bom que isso aconteça, porquanto não é agradável que uma mulher envelheça. Tudo que for possível para evitar tão lamentável fato é bom, seja carmim, pó de arroz ou com um novo qualificativo. Só tinha a objetar em a impropriedade da nova designação. Vaporosas, parece querer dizer que essas moças estão desprendendo vapor. Acho aí um pouco de indelicadeza. Uma moça deve ser sempre uma coisa útil, e o vapor só é útil quando está sob pressão. Era só a crítica que eu tinha a fazer a essa novíssima designação para as elegantes da Avenida e Rua do Ouvidor. Se é pelo vestuário, seria muito melhor que fossem elas chamadas transparentes. Careta, Rio, 4 de outubro de 1919. Fim do conto As Vaporosas, de Lima Barreto.